Não é possível completar a sua chamada com um número discado. Por favor, consulte a lista telefônica ou o serviço de auxílio às listas.